Nas duas faces de Eva, a bela e a fera, o certo sorriso de quem nada quer. Sexo frágil não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher. Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Não provoque, é cor de rosa choque.